Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Alãozinho. Começando esse Domingão do Círio, papai. Romântico. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento. DJ Josias! Tinha que ser apenas um objeto. Como é que tá a temperatura aqui no Cajota, meu irmão? Olha só! Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais, como é que faz? Aí, doce empresário Theo, lá na Piscina Barbosa, vendo com o Padre Márcio aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Alô, meu sub Rocha! Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor. O parceiro Wellington também, o Anderson. Quero lá de Cachoeira do Arari. Sem maquiagem. Alô, Edilson! Bichibona de Edilson! Alãozinho, simplesmente romântico. Da pólvora Falcão do. Certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em 20. Parceiro Sidney, Fabinha Fluminense, lá de Marajó, lá de Marajá, que é um cruzado. Dia 18, e a carroça da saudade. Apenas um objeto. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que. E tá mandando esse olhinho, porque não vê que eu tenho compromisso meu. O Emerson com a gente, alô, Emerson! Um abraço, meu irmão! Sei que é por meu namorisco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual você tem sim, você quer ver eu trair meu bem. E nosso empresário Louro, Louro Empreendimento, juntamente com a Helena, o Dudu. Tem, quer ver eu. Aí, gente, obrigado pelo carinho. Comitiva da Vila da Barca, meu irmão. Bora, Delano! Você tem sim. Alãozinho, simplesmente romântico. Sua oportunidade não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. E aí, Talibãs? Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só. Silva da Marabaia, sempre juntinho dos Josias. Obrigado, Silva. Um abraço pra você. Nanani nem vem. Igual ela só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir. Chico do Regis, né, João? Alô, Artemio! parceiro Geleia, Buraguinha, São de Boa. Ele, seu grande amor. Vem, Cacá. E aí, Caçoca? E aí, Caçoca? Lá no Mega Brilho e a Elisandra, aí da Boca do Arco com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vixe-bora! O Gajota já passando pelo Tipiti. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Ai, de Josias! Já imaginei sob medida. Fala, meu sub Rocha. Você e a Bebel Estética. Aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. Vamos lá. Num jardim de amor. Vanisson. Pra gente cuidar. Vem, neném. Que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. E o coração já tá dizendo. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. O Maurício dá valor, né, Maurício? Nosso parceiro Saider! O Jeio Hélio do Poderoso Brigadão Light! Light Capanema! Ela tem sempre aqui, meu irmão! Que brilha, mas que brilhante! Opa. Uma joia rara, ela é tipo diamante! E aí, mãe Jona? E adivinha só! Fala, Marluxa! Ela é toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda minha. Olha o Charles Santana, lá de São Sebastião de Boa Vista. Também com o Daniel, lá de Salvaterra, aí com a gente. Um abraço, meu irmão. Banda 007, a luxuosa. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E a de... E a Leca das Megatops! Ela é toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda perfeitinha. Se liga aí! Se liga aí! Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Eu chego lá, eu chego, Toninho. Difícil pra mim. Aí, Toninho. Cê tá tornando difícil. Eu cometi meio de Chile Mix lá de Salva Terra. Um abraço! Bandas Brothers, sucesso em todo o Brasil. Caçada, meu irmão. Olha só o Domingão do Círio. Olha só. Tudo difícil pra mim. Já. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração. Parceiro João, pé de feijão. Grande parceiro Edilson. Grande Edilson. Ele toda a sua comitiva aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Alô, Edilson. Esse eu tiro o chapéu. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E aí, Cazota? Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Ei, Cajota! Não vou mudar. Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Obrigada, Débora. Eu não com a gente, obrigado pelo carinho. Ela entrou na comitiva, hein, Débora? Na parede do meu quarto. Olha só! Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado. Aí as meninas da metrópole, um abraço muito carinho. Tá por aqui recordando, obrigado. Um abraço do Josias. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentiu. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Ney, lá do Barreiro. E aí, Ney? Bora, Júnior! Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Marcelo Gelson, alô Gelson, um abraço meu irmão. Saudade casota. Rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Passando bicheiro, aí da família Sem Limite, lá de Salvaterra. Aí com a gente, o grande Cat, da família Rock Doido, aí do Barreiro, obrigado. Lua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Passo na esquina. Parceiro Ney, o rei da cerola, aquela... lá na Feira Verde, daí com a gente. E aí, Ney? Me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu irmão. Aqui. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. E é rua, e é rua. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em mim. Pastor Alemão lá do banco, o banco da Pedreiro, Daniel, e também o Edgar, o Nelson. Alô, Zeca! Vamos lá, primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer. Põe lá, eu te envolver de uma maneira forte, quer prender meu corpo. Sendo Soto, grande Soto da Grelha. Aí com a gente, meu último amigo Adelano. Um abraço. Só aqui. Eu não consigo entender. Olha meus fugitivos. Chama meu nome, mas não quer nem me ver. Olha, Júnior. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter. O Cabo Arlen e o Anderson Gomes está aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos lá. Saudade. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. Pacheiro Artêmio, o rei do açaí, lá de Benevides, está aí com a gente, Artêmio. Alô, Juninho! Pacheiro Juninho, lá do Ciclone Retrô. Alô, Juninho! Dizendo que me ama. Aí, Juninho! Aí, de Josias! O que você fala, eu não consigo entender.

Rita e também o Fabrício Amador, grande de Salva Terra, Cristina Carroça. Vento que passa, se passa uma tempestade. Viva depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Parceiro Tony aí com a gente. Aí Tony, um abraço pra você. Aí Tony, estou aqui, vou continuar lhe esperando. E aí o seu rei do gado e também a Eriane com a gente, já está de boa. Tamo no todas do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Feira na Biachô, meu irmão. Fala, Moisés! Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar. Parceiro Ney, o Neguinho, a Giva, também o Nelson, a Rosiele e também o... O Boninho! Estou aqui, fala, Boninho! Continuar lhe esperando. Olha que a amigo vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Carroça da Saudade. Acordo cedo, sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada, além do tempo. Achando o Falcão dos Silvas, o homem da pólvora. É igual a gente aí no Falcão. Um abraço, meu irmão. Farofa, vem Farofa, tudo tranquilo. Pra, e da Érica de Luxo, pula de show de bola, irmão. Alô, Geleia! Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Aí a Débora, a Delana, aí toda a comitiva aí, tá curtindo hoje a saudade, irmão. Vem, Débora! Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria só restou na mente de um poeta que ele não desse mundo que é teu reino e faz doer. E aí? E dá pra doer. Show de boa, Ney! O homem da Feira do Barreiro! E aí, Ney? Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Curtindo a carroça, é choque. Alô, Valdeir, parceiro Júnior da Gol, Júnior. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer. Confesso que errei, foi sem querer. Nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. E aí, cachorra? O que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim. Juninho, grande Juninho, parceiro DJ Juninho, consagrado, tá aí com a gente, parceirão, gente boa, lá do Ciclone, tá aí com a gente, já curtindo, dando aquele passeio, vamos Juninho! Foi sem querer, confesso se errei, foi sem querer. Tão triste. triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Olha, gente, Lúcio Campos, está com o CDzão ao vivo, o CDzão do Alazinho, gravado ao vivo ontem na Via Show. Sobe aqui com o Lúcio. Lúcio Campos. Lúcio Campos. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer. Amiga Nandinha, a Nandinha das Marcantes, e seu esposo Paulo, vem com a gente, obrigado. Se alô, Paulo, quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Veneza brasileira. Fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só. Amigo Neto também, Anira. É só aquecendo aqui do ladinho. Fiz prazer. Ô, Netão! Te usar. Se você. Bora, Chalene. Quer saber, ele nunca vai te amar. Meu amor, la, la, la, la, la. Meu amor, la, la, la, la. Meu amor, você tá querendo que soltão. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. E aí, Cajota? Foi sempre assim, esse amor. Parceiro de Elcio da Mente, eu tô na comitiva lá de Sore. E seu grande amor, já juntinho. Para a comitiva da MW Motos e a Cata Atrevida, meu irmão. Alô, Dixão! Fica com trás, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de um. E aí, meus manos? De nós dois. Opa. O meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Ah, sem mágoa. É parceiro Leandro. Quem vê e aí, Leandro? Coração. Um abraço, meu irmão. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Vamos lá! Parceiro Júnior Regi, aí com a gente, Júnior. Um abraço. Opa, nada, gente. Nada é demais pra lembrar. A saudade fica com paz, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo. Parceiro Falcão e Silvas, já estão com a gente. Seu amor. Um abraço pra você. E aí, Falcão? Quero ir de volta ao Pólvora, Falcão. Taca Pólvora, Falcão dois Silvas. Felicidade urgente, clama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Já me esqueceu. Amiga Alice, Alice Silva. E também o grande Ronaldinho, empresário Ronaldinho. Deixa aí com a gente, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Recomeçar, preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Parceiro Bano, isso dá pra lá, meu irmão. Olha o Domingão do Chile. A nossa empresária Irá e também com a Nádia aí com a gente chegando. Chegou chegando, Nádia. O homem da pena do barreiro, tá aí com a gente. Já curtindo. Bora, que é. Parceiro Abraão, um abraço pra você, Abraão. E também te compor na sua comitiva. E ela sempre. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Como é que é sua mão? Você Alcino sem fronteira, meu irmão. Vem, vem, vem. Você me deixou e tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar a fim. Seu grande amor, juntinhos, como sempre. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde, volta pra mim. Muda minha vida, não aguento mais. Te amo demais, não vou te deixar. Onde se esconde, volta pra mim. Amor da minha. Amiga Tânia, Chuchu. E as Marias do Pobre, juntinhos. Aqui com a gente, obrigado. Bora passear. Luxuosa. Pagode de cerveja aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Olha meu chubi. Chegando junto com a gente. Um abraço. E a Sussu! Aí, das Marias do Pobre com a gente! Obrigado! Para meninas da aviação! Vai. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Renato, do melhor tagacá do mundo. Grande tagacá do Renato. Alô, Renatão. Um abraço pra você, ele e toda essa comitiva. Chegando juntos. Bye. dia 9 de novembro, vai ser uma loucura, viu, meu irmão? Dia 9, na Via Show! Aí o aniversário da nossa empresa e também o lançamento do novo visual da nossa luxuosa Carroça da Saudade. Dia 9, na Via Show! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Já! Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Parceiro Grandalhão Daniel, um abraço, Grandalhão. Começa a pegar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Abraça pegar, abraça pegar, abraça pegar, abraça pegar. Você não deu valor no amor que eu ofereci a você. O meu coração Bacabal, vamos lá, meu irmão. Você brincou com os meus sentimentos. Fala, Pernambuco. Eu que só queria te amar. Pode gravar um estado aí, quero ver. Quero ver. Você me perdeu. A Jana Leste da Toma da Saudade. O empresário Theo. E a primeira dama Débora. O Matheus Anilde. Aí com a gente, obrigado. De Salvaterra, também escutou na comitiva aí do Barreiro, meu irmão. Artemio! Gasoto, uma loucura! A temperatura, meu irmão, pelo amor de Deus! Minha vida é pensar em você. O